Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Brandos Costumes. Eu sou a Marta Rocha e hoje estou aqui sozinha a apresentar-vos um episódio que não tem um convidado, mas muitos convidados. E todos esses convidados vêm em formato de canção. É uma escolha feita pelo Pedro Paulos, que fez aquilo que nós nos propomos sempre a fazer, que é ir à descoberta. São canções que já passaram aqui pelo Brandos Costumes, ou que ainda não passaram, mas sempre de artistas portugueses que se calhar não tiveram aquele reconhecimento que deviam, ou que vocês se calhar ainda não conheciam, e que nós próprios também estamos a conhecer. É para ouvir a partir de agora. Thank you. me aquece no verão, e a tristeza que vem do inferno. Mas, meu Deus, eu não posso viver tão sozinha, sem ninguém. Minha vida está convosco, meu Senhor, em vossa verdes como a minha esperança, são os teus olhos, Senhor, são para mim uma lembrança que recordo a cada hora. Tão cansado de chorar, mas sempre de acordo. Bye.

Partir de ti porque no me lembro. Estamos a chegar ao fim deste episódio musical do Brandos Costumes, uma espécie de aquecimento para a rentrée que garantimos vai chegar mesmo, mas mesmo cheinha de novidades. Eu fui a Marta Rocha, estive sem o Pedro Paulos, que esteve ocupado a escolher as músicas perfeitas para este episódio. No próximo já estaremos os dois com um convidado. É uma questão de irem ficando atentos às novidades por brandoscostumes.pt. Qualquer dúvida ou reclamação, esperamos que mais dúvidas e elogios de reclamações, podem enviar para martarocha@brandoscostumes.pt ou para pedropaulos@brandoscostumes.pt. Voltamos em breve. Até lá, não se esqueçam de ser altamente.